Fecheiro 89, capítulo 44. Conversa de Três Lados, outubro de 1769. O choque do impacto reverberou pelos seus braços. Com um ritmo obtido com muito tempo de prática, Jamie soltou a ponta do machado, lançou-o para trás e fê-lo descer de novo com um tump na casca da árvore, espalhando pedaços de madeira. Trocou o pé no tronco e bateu de novo. E a lâmina do machado parou a apenas 5 centímetros dos seus dedos do pé. Ele poderia ter mandado Ian cortar a lenha e ter ido ele buscar a farinha ao moinho em Hullam's Point. Mas o rapaz merecia o prazer de visitar as três filhas solteiras de Hullam que trabalhavam com o pai no moinho. Eram raparigas quacres, vestiam-se recatadamente, mas eram cheias de vida e de rostos bonitos, e gostavam muito de Ian, revezando-se na oferta de cerveja e empadas de carne quando ele lá ia. Era muito melhor que o rapaz passasse o seu tempo a namorar as quacres virtuosas do que as raparigas índias, de olhos escuros no espinhaço, pensou ele a sério. Não se tinha esquecido do que Myers dissera a respeito das índias, que levavam homens para a cama quando queriam. Ele também tinha enviado a pequena criada com Ian, pensando que o ar do outono pudesse dar um pouco de cor ao seu rosto. A rapariga tinha pele clara, como Claire, mas com aquele tom azulado de leite azedo, não com o brilho da pele bonita de Claire, como a casca do álamo. O tronco estava quase dividido. Mais um golpe e um girar do machado, e dois pedaços bons de madeira apareceram, com cheiro a resina. Ele colocou-os na pilha cada vez maior de lenha ao lado da despensa e rolou mais meio tronco, posicionando-o debaixo do pé. A verdade era que ele gostava de rachar lenha. Muito diferente do trabalho cansativo de arrancar turfa, que o deixava com dores de costas e com os pés frios e molhados, mas com a mesma sensação de satisfação profunda ao ver uma boa pilha de combustível pronta para ser usada, a sensação que só conhece quem já passou invernos a tremer de frio, apenas com roupas finas. A pilha de lenha chegava quase ao telhado da casa, com pedaços secos de pinheiro e carvalho, nogueira e ácer, e vê-la aquecia-lhe o coração, tanto quanto a lenha em si lhe aqueceria o corpo. Por falar em aquecer, estava um dia quente de fim de outubro e a sua camisa já se lhe colava aos ombros. Limpou o rosto com a manga e analisou o caminho úmido criticamente. Se ele ficasse encharcado em suor, Brianna insistiria em lavar a camisa outra vez, por mais que ele protestasse, dizendo-lhe que o suor não era sujo. Diria ela, com as narinas a abrir sem reprovação, enrugando o nariz comprido como um gambá. Ele rira alto na primeira vez que a viu a fazer isto, tão surpreendido como divertido. A sua mãe tinha morrido há muito tempo, quando ele ainda era uma criança, e apesar de ele se lembrar dela de vez em quando, e ela aparecer-lhe em sonhos, ele substituirá com imagens, imagens congeladas na sua mente. Mas ela dissera pff quando ele entrou imundo e enrugou o nariz comprido daquela mesma maneira, e ele lembrou-se logo disso ao ver Brianna fazer aquilo. Como o sangue era misterioso, como um pequeno gesto, um tom de voz, passava de geração em geração como algo palpável. Ele já tinha presenciado isto muitas vezes, ao observar as sobrinhas e os sobrinhos, e aceitou, sem pensar, os ecos dos pais e dos avós, que apareciam por breves momentos, a sombra de um rosto, analisando o passado, que se esfumava outra vez no rosto de agora. Mas agora que ele via aquilo em Brianna, ele podia observá-la durante horas, pensou ele, e lembrou-se da irmã, inclinada sobre cada um dos filhotes no celeiro, fascinada. Talvez fosse por isso que os pais observavam os filhos com tanto encanto. descobrindo todos os pequenos elos entre eles que seguravam as correntes da vida de uma geração para a outra, encolheu os ombros e tirou a camisa. Afinal, estava em sua casa. Não havia ninguém para ver as marcas das suas costas. E se vissem, não lhes dizia respeito. O ar estava frio, na sua pele molhada, mas alguns golpes de machado fizeram-lhe pulsar o sangue de novo. Ele amava os filhos de Jenny profundamente, principalmente Ian, cuja mistura de ingenuidade e coragem atrevida fazia com que ele se lembrasse de si próprio com aquela idade. Eles eram de seu sangue, afinal. Mas Brianna, Brianna era do seu sangue e também da sua carne, uma promessa por revelar a seus próprios pais, um presente a Claire e dela para ele. Não pela primeira vez deu-se conta de pensar em Frank Randall e no que Randall pensara ao pegar ao colo na filha de outro homem e um homem que ele não tinha motivos para amar. Talvez Randall tivesse sido um bom homem, pensando melhor, por criar uma menina pela mãe dela e não por si, por fazer com que ela se alegrasse apenas para ver a beleza do seu rosto, mas não por ver nela os seus traços refletidos. Sentiu-se vagamente envergonhado e bateu com mais força para exorcizar o sentimento. A sua mente estava preenchida totalmente com os seus pensamentos e nem um pouco com as suas ações. Mas enquanto a usava, o machado tornava-se uma parte do seu corpo, assim como os braços que o agarravam, assim como uma mudança no movimento do pulso ou do cotovelo o teria alertado do perigo instantaneamente, uma leve vibração, uma mudança subtil no peso, fez com que ele mudasse o movimento e a cabeça solta do machado voou, sem apresentar perigo, pela clareira, em vez de bater no seu pé vulnerável. «Deo gracias», disse ele, com menos gratidão do que as palavras indicavam. Benzeu-se e foi buscar o pedaço de metal. Maldito tempo seco! Não chovia há quase um mês. E o cabo encolhido do machado era menos preocupante do que as plantas murchas do jardim de Claire, perto da casa. Ele olhou para o poço, ainda por terminar, encolhendo os ombros, irritado. Outra coisa que deveria ser feita, para a qual não tinha tempo. Teria de esperar um pouco. Eles poderiam ir buscar água ao riacho ou derreter neve, mas sem lenha para queimar morreriam de fome ou de frio. Ou de ambos. A porta abriu-se e Claire saiu, usando a capa para se proteger do frio do outono, com o cesto num dos braços. Brianna estava atrás dela e, ao vê-las, esqueceu-se da sua irritação. O que é que fizeste? Perguntou Claire, ao vê-lo com a lâmina do machado na mão. Os olhos dela perscrutaram-lhe o corpo à procura de sangue. Nada, estou inteiro, assegurou-lhe ele. Só preciso de consertar o cabo. Vão buscar alimentos? Perguntou ele, indicando o cesto de Claire com a cabeça. Pensei em subirmos o rio para procurarmos cogumelos. Muito bem, mas não vão muito longe, está bem? Há índios a caçar na montanha. Senti-lhes o cheiro no espinhaço esta manhã. Sentiu-lhes o cheiro? Perguntou Brianna. Uma sobrancelha ruiva ergueu-se de modo inquiridor. Ele viu Claire olhar para Brianna e depois para ele e depois sorrir para si mesma. Era também um dos gestos dele. Ele ergueu uma sobrancelha a olhar para Claire e viu o sorriso dela aumentar ainda mais. Estamos no outono e eles estão a secar carne de veado, explicou ele a Brianna. Conseguimos sentir o cheiro das fogueiras do fumeiro a grande distância. Se o vento soprar a favor. Não iremos até muito longe, disse-lhe Claire. Só um pouco além do Lago das Trutas. Sim, bem, atrevo-me a dizer que é seguro. Ele sentiu alguma relutância em deixar as duas partirem. Mas não podia mantê-las dentro da casa, só porque havia selvagens por perto. Os índios eram, sem dúvida, pacíficos com ele. e estavam a preparar-se para o inverno. Se ele tivesse a certeza de que era o povo de Nacognaueto, não se preocuparia. Mas os grupos de caça percorriam grandes distâncias e poderiam ser os Cherokee ou a pequena tribo que dizia ser o povo dos cães. Restava apenas uma povoação deles e eles desconfiavam muito de desconhecidos brancos. E não sem motivo. Brianna olhou para o peito nu dele durante um momento, para o pequeno nó da pele com cicatriz. Mas não demonstrou nojo nem curiosidade. Tampouco quando pousou a mão brevemente no ombro dele para lhe dar um beijo de despedida. Apesar de ele saber que ela devia sentir os ferimentos cicatrizados com os dedos, ele supôs que Claire lhe teria contado tudo sobre Jack Randall e dos dias anteriores à revolta. Ou talvez nem tudo. Um arrepio que nada tinha a ver com frio subiu-lhe pela espinha acima e ele recuou um passo, desviando-se do toque dela, apesar de continuar-lhe a sorrir. Tens pão no armário e um pouco de guisado na panela para ti, Ian e Lizzie. Claire esticou a mão e tirou-lhe uma lasca de madeira do cabelo. Não comas o pastel que está na despensa, pois é para o jantar. Ele agarrou os dedos dela com os seus e beijou-lhe os nós dos dedos levemente. Ela pareceu surpreendida e corou ligeiramente. Pôs-se em bicos de pés e beijou-lhe os lábios. Depois apressou-se para alcançar Brianna, que já estava na orla da clareira. Tenham cuidado, disse ele. Elas acenaram e desapareceram no bosque, deixando-o com os beijos delas no rosto. Deu graças, murmurou ele outra vez, observando as duas, e desta vez disse-o com muita gratidão. Esperou até a capa de Brianna desaparecer totalmente da vista antes de voltar ao seu trabalho. Sentou-se no tronco de cortar a lenha, com um punhado de pregos de cabeça quadrada no chão ao seu lado, e enfiou-os um de cada vez na ponta do cabo do machado, com uma pequena marreta. A madeira seca fendeu e abriu, mas ficou presa pela cabeça de ferro do machado, sem lascar. Virou a cabeça e, ao ver que estava firme, levantou-se e desceu o machado com um golpe forte no tronco, para fazer um teste. Estava bem seguro. Agora ele tinha frio por ter estado sentado e voltou a vestir a camisa. Também tinha fome, mas esperaria um pouco mais pelos jovens. Era provável que eles já se tivessem empanturrado, pensou ele cinicamente. Quase conseguia sentir o cheiro das empadas de carne que Sarah Hulam fazia, o cheiro forte a dançar na sua memória, no meio dos cheiros de folhas mortas e terra molhada do outono. Continuou a pensar nas empadas de carne enquanto continuava a trabalhar, assim como no inverno. Os índios diziam que este inverno iria ser duro, não como o último. Como seria caçar na neve funda? Nevava na Escócia, claro, mas normalmente o chão ficava com uma camada pequena de neve e os caminhos batidos, abertos pelos veados, não eram cobertos nas encostas das montanhas. O último inverno tinha sido assim. Mas esta região selvagem era dada a extremos. Ele ouvira histórias de nevões com cerca de 1,80 m de profundidade, vales nos quais um homem podia afundar-se e gelo tão denso nos riachos que um urso podia caminhar em cima. Sorriu apreensivo, pensando nos ursos. Bem, haveria comida para o inverno todo se ele conseguisse matar mais um. E a pele também seria aproveitada. Os seus pensamentos desvaneceram-se lentamente no ritmo do trabalho e uma parte da sua mente foi ocupada pela letra de "O pai foi à caça" e a outra foi preenchida pela imagem bem clara da pele alva de Claire, tão intoxicante como um vinho renano, contra a pele preta de um urso. O pai foi à caça da pele para embrulhar o seu bebê, murmurou ele, desafinado. questionou-se quanto é que Claire contara a Brianna. Era estranho, apesar de agradável, o modo como a conversa entre os três lados acontecia. Ele e a rapariga ainda se sentiam um pouco tímidos um com o outro e costumavam dizer as coisas mais pessoais a Claire, com a certeza de que ela transmitiria a mensagem principal. O intérprete deles nesta nova e estranha língua do coração. Por mais grato que se sentisse pelo milagre da presença da filha, ele queria fazer amor com a mulher na sua cama de novo. Estava a arrefecer demasiado para continuar a fazê-lo no armazém das ervas ou na floresta, ainda que fosse obrigado a admitir que estar nu sobre as folhas amarelas e enormes do castanheiro tinha um certo charme, ainda que lhe faltasse dignidade. Sim, sim, murmurou ele sorrindo para si mesmo. E desde quando é que um homem se preocupa com a sua dignidade a fazer aquilo? Olhou para a pilha de troncos compridos de pinheiro que estava ao lado da clareira e depois para o sol. Se Ian voltasse rapidamente, talvez eles cortassem mais uma dezena, aproximadamente, antes do pôr do sol. Colocando o machado de lado por um momento, atravessou até à casa e começou a calcular, com passos, as dimensões do novo quarto que ele planeara para servir enquanto a casa grande estivesse a ser construída. Ela, Brianna, era uma mulher adulta que deveria ter um espaço só seu, ela e a criada. E se isso lhe devolvesse a sua privacidade com Claire, melhor ainda, não era? Ouviu os leves sons entre as folhas secas no jardim, mas não se virou. Ouviu um leve tossir atrás de si, como um esquilo a espirrar. Senhora Lizzie, disse ele, ainda a olhar para o chão, gostaste do teu passeio a cavalo? Penso que encontraste os Hulam muito bem de saúde. E onde é que estava Ian e a carroça? Questionou-se. Não a ouvira na estrada lá embaixo. Ela não disse nada, mas emitiu um barulho que fez com que ele se virasse, surpreendido por olhar para ela. Estava pálida, assustada, e parecia um ratinho branco. Era normal nela, ele sabia que a assustava com seu tamanho e com a voz grave, e por isso falou-lhe delicadamente, devagar, como faria com um cão maltratado. Sofreram um acidente, rapariga? Aconteceu alguma coisa com a carroça? Ou com os cavalos? Ela abanou a cabeça ainda sem nada dizer. Os olhos estavam quase redondos, cinzentos como a bainha do seu vestido, e a ponta do nariz estava corada. O Ian está bem? Ele não queria perturbá-la mais ainda, mas começava a assustar-se. Alguma coisa acontecera, com certeza. Estou bem, tio, assim como os cavalos. Silencioso como um índio, Ian apareceu na esquina da cabana. Posicionou-se ao lado de Lizzie, oferecendo-lhe o apoio da sua presença, e ela agarrou-lhe o braço, como que por reflexo. Ele olhou de um para o outro. Ian estava calmo por fora, mas a sua agitação interior era óbvia. O que é que aconteceu? Perguntou ele com mais intensidade do que pretendera. O rapaz retraiu-se. É melhor contar-lhe, disse Ian. Podemos não ter muito tempo. Tocou no ombro de Lizzie, incentivando-a, e ela pareceu ganhar força. Endireitou-se e levantou a cabeça. Eu vi um homem no moinho, senhor. Ela tentou continuar a falar, mas o seu nervosismo não lhe permitiu. Posicionou a língua entre os dentes com esforço, mas não disse nada. Ela conhece-o, tio, disse Ian. Ele parecia perturbado, mas não receoso. Estava mais exaltado, de um modo pouco familiar. Ela já o viu, com Brianna. Sim? Tentou falar de maneira a incentivá-la, mas os pelos da sua nuca estavam eriçados, em premonição. Em Wilmington, disse Lizzie. O nome dele era Mackenzie, ouvi o marinheiro chamá-lo assim. Jamie olhou para Ian rapidamente e este abanou a cabeça. Ele não disse de onde era, mas eu não conhecia ninguém de Leor como ele. Vi-o e ouvi-o falar. Talvez ele seja um habitante das Terras Altas da Escócia, mas diria que foi educado no Sul. Um homem educado. E esse senhor Mackenzie parecia conhecer a minha filha? Perguntou ele. Lizzie anuiu, franzindo o senho, concentrada. Sim, senhor. E ela conhecia-o também. E sentia medo dele. Medo? Porquê? Perguntou ele abruptamente. E ela empalideceu. Mas já tinha começado a falar. E as palavras saíram sem parar, em catadupa. Não sei, senhor. Mas ela empalideceu quando o viu, senhor, e gritou. Depois ela corou, empalideceu e corou outra vez. Ai, ela estava muito zangada. Qualquer um podia ver isso. E o que é que ele fez? Bem, nada. Ele aproximou-se dela, agarrou-lhe os braços e disse-lhe que ela tinha de ir com ele. E todos no salão ficaram a olhar. Ela tentou libertar-se, pálida como tudo. Mas ela disse-me que estava tudo bem, que eu deveria esperar e que ela voltaria. E depois ela saiu com ele. Lizzie respirou depressa e limpou a ponta do nariz que começara a pingar. E tu deixaste-a ir? A jovem serva retraiu-se. Eu sei que deveria ter ido atrás dela, senhor, gritou ela, o rosto congestionado de tristeza. Mas tive medo, senhor, que Deus me perdoe. Com esforço, Jamie parou de franzir o rosto e falou o mais pacientemente que conseguiu. Muito bem, então e o que é que aconteceu depois? Eu subi para o primeiro andar, como ela me mandou, e deitei-me na cama a rezar, com todas as minhas forças. Caramba, isso ajudou muito, tenho a certeza. Tio. A voz de Ian era suave, mas firme, e os seus olhos castanhos mantinham-se firmes em Jamie. Ela não passa de uma menina, tio. Fez o melhor que pôde. Jamie esfregou a cabeça com a mão. Sim, disse ele. Sim, desculpa-me, rapariga. Não pretendia repreender-te, mas continua lá a contar, está bem? O rosto de Lizzie tinha começado a corar. Ela só voltou ao amanhecer e... Jamie já estava sem muita paciência e isso revelava-se-lhe no rosto. Senti o cheiro dele nela, sussurrou Lizzie, com a voz baixa, quase inaudível. A semente dele. Uma onda de raiva invadiu-o inesperadamente, como um raio que atravessava o peito e a barriga. Sentiu-se meio engasgado, mas tentou controlá-la. Então, ele dormiu com ela. Tens a certeza disso? Totalmente embaraçada com a sua maneira direta de falar, a jovem criada não conseguiu fazer mais nada, além de anuir. Lizzie torcia as mãos no tecido do vestido, amarrotando a saia toda. A sua palidez foi substituída por um forte enrubescimento. Ela parecia-se com um dos tomates de Claire. Lizzie não conseguia olhar para ele, mas baixou a cabeça olhando para o chão. Senhor, ela está grávida. Não vê isso? Deve ter sido eu. Ela era virgem antes dele a possuir. Ele veio atrás dela e ela tem medo dele. De repente, ele conseguia ver e sentiu os pelos dos braços e dos ombros arrepiados. A brisa do outono soprou fria pela sua camisa e pele, e a raiva transformou-se em enjoo. Todas as coisinhas que vira e nas quais pensara, não permitindo que elas subissem à superfície da sua mente, unidas num padrão lógico. A cara dela e o modo como ela agia, num momento feliz e no outro retraída e pensativa, e o brilho no seu rosto que não era do sol, Ele conhecia bem a aparência de uma mulher grávida. Se a tivesse conhecido antes, teria visto a mudança, mas, na verdade, Claire sabia. O pensamento ocorreu-lhe, frio, na sua certeza. Ela conhecia a filha e era médica. Ela devia saber e não lhe tinha contado. Tens a certeza disto? A frieza congelou-lhe a raiva. Ele sentia-a presa no peito, um objeto perigoso que parecia apontar em todas as direções. Lizzie anuiu, sem nada dizer, e corou mais ainda, se é que isso era possível. Sou a criada dela, senhor, sussurrou, olhando para o chão. Ela quer dizer que Brianna não menstrua há 2 meses, disse Ian, pragmático. Por ser o mais jovem de uma família cheia de irmãs mais velhas, ele não ficou constrangido à descrição de Lizzie. Ela tem a certeza. Eu não teria dito nada, senhor, continuou ela. Mas quando vi o homem... O tio acha que ele a veio buscar? Interrompeu Ian. Temos de o impedir, não é? O olhar de excitação e raiva era agora mais do que óbvio, corando as faces do rapaz com a sensação. Jamie respirou fundo, apercebendo-se que tinha estado a suster a respiração. Não sei, disse ele, surpreendido com a calma na sua voz. Mal tivera tempo de assimilar a notícia, muito menos tirar conclusões. Mas o rapaz estava certo. Havia um perigo com o qual tinha de lidar. Se aquele Mackenzie quisesse, ele poderia reclamar Brianna como esposa, de acordo com a lei. A justiça não podia necessariamente forçar uma mulher a casar-se com um violador. Mas qualquer magistrado garantiria o direito de um homem à sua esposa e filho, independentemente dos sentimentos da esposa em relação à questão. Os pais dele tinham-se casado assim. Fugiram e esconderam-se nas montanhas, até a mãe dele estar prestes a dar à luz, para que os seus irmãos fossem forçados a aceitar o casamento mal recebido. Um filho era um elo permanente e inegável entre um homem e uma mulher. E ele tinha motivos para saber disso. Olhou na direção do caminho que vinha da floresta mais abaixo. Ele não vos seguiu até aqui? Os Hulam podem ter-lhe mostrado o caminho. Não, disse Ian pensativo. Acho que não. Tirámos-lhe o cavalo, sabia? Ele sorriu para Lizzie, que lhe riu em resposta. Ai sim? E o que o vai impedir de pegar na carroça ou numa das mulas? Ian sorriu ainda mais. Deixei o Rolo dentro da carroça, disse ele. Acho que ele vai a pé, tio Jamie. Jamie foi forçado a sorrir perante aquilo. Foste rápido, Ian. O rapaz encolheu os ombros modestamente. Bem, eu não queria que o canalha nos apanhasse desprevenidos. E apesar de eu não ter ouvido a prima Brianna falar sobre o seu rapaz, ultimamente, Wakefield, não é? Fez uma pausa. Não acho que ela gostaria de ver este Mackenzie. Principalmente se... Devo dizer que o Sr. Wakefield demorou muito, disse Jamie. Principalmente se... Não era à toa que ela tinha parado de esperar a vinda do Wakefield assim que se apercebeu. Afinal, como é que uma mulher explicaria uma barriga grande a um homem que a deixara virgem? Ele abriu o punho devagar e conscientemente. Haveria tempo de sobra para tudo isso mais tarde. Por enquanto, havia só uma coisa a fazer. Vai buscar as minhas pistolas a casa, disse ele, virando-se para Ian. E tu, rapariga? Lançou a Lizzie algo que pretendia ser um sorriso e agarrou no casaco que tinha pendurado na beira da pilha de lenha. Esconde-te aqui e espera pela tua senhora. Diz à minha mulher, diz-lhe que saí para ajudar Fergus com a chaminé dele. E não digas nem uma palavra sobre isto, à minha esposa ou à minha filha, ou servirei as tuas entranhas ao jantar. A sua última ameaça tinha sido dita meio a brincar, mas a jovem empalideceu como se ele tivesse falado a sério. Lizzie sentou-se no tronco com os joelhos a tremer. Levou a mão à pequena medalha no pescoço, em busca de conforto, no metal frio. Observou o Sr. Fraser descer pelo caminho, ameaçador como um grande lobo vermelho. A sua sombra estendia-se preta à frente dele e o sol do fim do outono tocava-lhe como fogo. A medalha na sua mão estava fria como gelo. Querida mãe, murmurou ela uma e outra vez, oh mãe abençoada, o que é que eu fiz?